eu já virei calçada, maltratada. Todo poeta tem assalto no céu. Poeta na vida, concreto, solado, até pé. Até a corrida de estrada. Essa minha daqui é dedicada. A cada carro cultiva a liberdade. Salve Kamal. Poeta na vida, equilíbrio no pêndulo. Alright. Quando eu tenho tudo, melhor coisa da vida é pôr a cara no vento. Pra fora da janela, acelerando uma Porsche a mais de 200. Os leais do meu lado e uma puta de Canon contando no Kendo. Sabendo que quase tudo nessa vida tem mesmo valor que o dinheiro. Que ninguém tira de um homem é o conhecimento. E os moleque perdido na droga tá sendo irracional. Mas quem sou eu pra julgar os moleque? Se eu também tive meu tempo, o sistema corrói a cabeça, o governo finge que isso é normal. Não dá pra fazer um verso sem falar lá, lá da bunda dela. Já rodei o mundo, muda, agora encontrei, eu só quero ela. Mas me trato de um vagabundo, do faca que o submundo me prende, joga pro fundo, mais profundo, me afogo a fogo e vela. Mas não fui ajudado, pelo vale eu já caminhei descalço. Eu tenho que defender minha honra mesmo que Deus não deixe faltar no prato. A minha vingança tá em luta contra. Inevitável, nega, eu vou triplicar toda a demanda. E do chinelo eu vou pra BMW. É o contrário do que esperam de nós. Pagou minha voz, hoje eu vou vender mais caro. Toco na ferida e dói, mesmo com mais. Ninguém faria o que eu faço. Eu já vi mano se afogar no químico. Já vi mano morrer pelo tráfico. Se um dia me encontrei perdido, eu fiz meu caminho entre o certo e errado. Pro meu filho ter um exemplo de vitória. Que amanhã seja melhor que o agora e que em toda a trajetória. Mas aprenda com os erros de fora. Eu não vivo de conto, tudo que eu canto toca por várias quebradas. Nada me veio pronto, eu fui lapidando até conquistar minha chegada. Olha onde ele tá e onde tava. Quem me protege não dorme e não falha. Desde cedo eu fiz meu corre na pista, colecionando conquista. Sem esquecer que eu...